Queres ficar na tua moca, prada, nada fica na tua moca. Eu vou girar o mundo e ver se dá para dar a volta. Eu já não fumo a minha, apanho mesmo, vou espontâneo. De ir por tenho, de lá pisar com a minha bota. Se somo um moca, 15 manos no privado e não é club, é mesmo jet para onde a gente quiser. A luta continua, estás atento a apanhar solo. Eu estou a tentar tocar na lua com a ponta da unha. Ei, isto é aquele flow que só vi em cassete. Isto chamavam Super Saiyan antes da internet. Isto é da Weasel nos tempos do Duia. Isto é aquele flow que pergunta com pula ou slow que aprofunda. Sai do meu show com corcunda porque lhe entrou. Beat bate, se bateu, matou. E eu continuo lido com as minhas falhas. Opina sobre a cena, capa de tipo que eu já vi o fim. Diz, ainda estás comigo, se eu estou longe eu me arrasto. Quando tiro o pé do fogo, quando estravas eu arrasto. Lá para cima vais, vê como é que a vista traz paz. Depois diz-me vais, quer passar a vida abaixaste. Ainda estás comigo, se eu estou longe eu me arrasto. Quando tiro o pé do fogo, quando estravas eu arrasto. Lá para cima vais, vê como é que a vista traz paz. Depois diz-me vais, quer passar a vida abaixaste. Não está respondido. Limpo o meu espaço, o caminho. Pesa são as horas passadas. Vinho tinto e tá só rir. Devia ter aprendido. Na verdade eu aprendi. Cada um tem o seu caminho. Por mim vinhas por aqui. Tá vivido, tá vivido. Mas fuck, a carga eu quero não. Cotas chegaram no barco, base do avião. Não tens de quando eu vou. É muita matéria, bruh. Quando o teu sonho é provar que isso é uma realidade. Se calhar é mim próprio, tá a faltar essa maturidade. Projetar no só sonheiro, isto que eu queria ter mudado. Tu, oh, ok, tu trabalhar em mim. Abre a janela que esse amor tá bem condicionado. Será que ainda estás comigo se eu estou longe, se eu me afasto? Quando tiro o pé do fogo, quantas tropas eu arrasto? Lá para cima vais, vê como é que a vista traz paz. Depois diz-me vais, quer passar a vida a baixar. Ainda estás comigo se eu estou longe, se eu me afasto. Quando tiro o pé do fogo, quantas tropas eu arrasto? Lá para cima vais, vê como é que a vista traz paz. Depois diz-me vais, quer passar a vida a baixar. Bye.